eu não sei aonde cortar essa música, porque eu não conheço ela. Uma boa noite pra vocês, galera. Yeah, yeah. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o Game Solda Live. Game Solda Live de segunda-feira aí. E estamos aqui com o Tuba. Oi. Com o Marcelo Zeferino. Não, Marcelo Vinícius. Casaram eles, né? Fala aqui, Gris. Tá quase casando, viu, mano? Hoje com a ilustre presença aqui da garota que retornou, a Shanna Black RX. Oi. Fala oi, caralho. Oi, caralho. Do Guerra. Olá. Rumo ao sinistro sempre. E do Nelzão. Olá, você sempre me apresenta por último, cara. Se tem algum problema. Você é o mais novo, né? Você é entrou por último, já, cara. Assim. Você é o mais novo em todos os sentidos, né? Foi o último a entrar no site e é o único que não tem 20 anos ainda. E você é gordo. Oh, como assim? Como assim não tem 20 anos? E você? Que idade você tem, caralho? 21. Cara, RG falso, tá usando RG falso que dava pra entrar na baladinha até hoje. E você é eu amanhã, né, Nelson? Você vai ser pansudo que nem... Eu sou você amanhã, é verdade, cara. Se amanhã você vai ser pansudão, carcomido que nem eu sou, bosta. Com sorte eu vou falar menos merda, mas minha parada. Nice. O cérebro, a gordura corrói o cérebro. Mas é isso aí. É um jeito bem fácil aqui de rolar uma treta. Cada vez que alguém dá uma dessa, a galera fala, yeah! Fazendo tipo um bagulho de palestra. Eu não deixava, hein? Hoje nós estamos aqui com uma soundboard nova. Tem a hashtag GamesFodaLive pra você interagir aí. Tem o chat do Twitch aí pra você interagir. Tem o e-mail, qual que é o e-mail mesmo? Sempre esqueço. Sério? Tipo GamesFodaLive, arroba. Não, live. Cara, não é. É live arroba GamesFoda, é isso? É, não. Isso. live@gamesfoda.net. Pois ó, o cara eu não sei. E o cara ainda quis me dar uma tirada e não sabe a porra do bagulho. Então, não, porra, não quero. Então tá bom, então vamos começar aqui com a vinheta. Todo mundo fique quieto que eu tô com preguiça de pausar vocês agora, tá bom? Tá bom. Então, por favor. Games Foda Live. O podcast da galera. Vocês viram também aí que a gente tá com os sonzinhos novos, né, tal, tá super legal os sons que o Tuba fez aqui pra gente. Cara, eu tava reparando nessa vinheta, no meio dela tem o Zé Graça falando, né, caiu o nível. Tem? É a segunda voz. Zé Graça, eu? Não, porra, a voz no meio da vinheta. Então sou eu. Em vez de voz do Rinks distorcida só. É. Então, qualquer um pode ser o Zé Graça. Se a gente colocar pode essa voz no YouTube, a gente vai ter 100 mil views. Ah, tá ligado, tá ligado. É se que você eu não se esforçar bastante. Eu tava ligando quem estava falando. Eu não faço ideia de quem seja, mas eu tô de boa. Cara, é um bonequinho de voz fina que fala da Hadouken Ryu. É impossível que você nunca tenha visto isso. Ah, o da Hadouken. Isso não é o cara do. Isso é o Mundo Canibal. Mundo Canibal, é. Não é o mesmo? Não, acho que não. Porra, acho que é. Isso aí. Cara, Zé Graça é uma porra que em todos os lugares que eu trabalhei, os colegas se reuniam em volta de um computador pra assistir e rachar o bico e eu nunca vi graça nenhuma. Pronto, aí eu ficava com. Zé Graça. Tipo Porta dos Fundos, assim. É, tipo aquilo, eu ficava com cara de velório e voltava pro meu computador e as pessoas achavam que eu era antissocial, arrogante. E aí galera, vamos começar a falar que vocês estão jogando aí, mas bem rapidinho pra não estender o bagulho muito aí, que hoje eu tô com preguiça de falar. Vocês repararam que o Inks tá meio puto, ele tá de mau humor. Eu já tô meio de mau humor, cara. Já tô meio mal humorado. Ele tá meio grosseirão, assim, tipo, ah, vai logo, faz essa porra aí. Eu não tô afim de fazer isso. Vamos acabar logo que hoje eu tenho que jogar pra mim. Vamos logo aí, caralho, por favor. Ó, o Mon falou que Zé Graça é uma coisa e Mundo Canibal é outra. Parabéns por saber a diferença aí. Obrigado. Eu gostava do Mundo Canibal no começo, assim, era bem legal. Eu gosto dos Partopa. Eu só gostou dos primeiros 150 no Spartov. Os Spartov eu gosto até hoje, acho super engraçado. Eu acho bom usar. Primeiro que é da hora demais ver os caras se arrebentando. Aí começou a aparecer Digimon depois e se largou mão, né? O pior do mundo canibal é que, tipo, é aqueles negócios que eles fazem deles mesmos, assim, que aí é bem ruim, tá ligado? Porra, mas vocês viram que agora tem um mundo canibal games? Então, sim. Isso é o pior, esse é o ápice do ruim, tá ligado? Foi como... Aliás, eu não sei se você conhece, Nelson, você não tava na equipe, mas foi como a gente conseguiu o Metal Gear Rising. Porque eu vi que eles receberam, eu falei assim, cara, eu não acredito que esses bosta receberam, velho. Os caras não manjam porra nenhuma e receberam. Aí eu fui atrás até receber o Metal Gear Rising. Meu Deus. Que eu não aceitei, cara. Eu falei assim, cara, se os caras receberam, nós temos que receber uma cópia também. Vai tomar no cu, velho. Mas eles falam do quê? É só mostrando Minecraft GTA V? Não, eles, sei lá, é uma versão escrachada do Guilherme Gamer, assim. É, nossa. E eles... Tá ruim o negócio. Imagina os caras falando com menos propriedade que o Guilherme Gamer. Eles falando tipo assim, tem esse Journey aqui, tá todo mundo falando, mas é puta jogo de viado, tá ligado? Só fala isso do jogo, não fala mais nada. Mas eu acho que o Guilherme Gamer, ele tem uma taxa que você não consegue dizer que ele não apura as coisas que ele fala. Porque ele lança um título em caps com umas interrogações. Aí vai, ninguém sabe qual vai ser o preço do Play 4, por exemplo. Aí ele joga um título gigantesco. PlayStation 4, 8 mil dólares, será? Várias interrogações. Aí o vídeo ele comenta, então galera, pode ser, não se sabe, fiquem ligados aí, deem joinha e acabou o vídeo. Pô, mas isso é um negócio muito legal, cara. É um metagame aí do jornalismo muito bacana isso aí, velho. Não. Independente do conteúdo do cara, ele é eloquente pra caralho, sabe? Ele, dentre todos esses canais de Minecraft, ele pelo menos merece o público que tem, porque ele tem algum trabalho pra fazer o que ele faz. Independente de sair um resultado satisfatório ou não. Mas é um cheat de alcançar view, assim, que não é só ele que usa, mas ele é o único que tem sucesso nesse esquema. Cara, a gente começou... Só um minuto. Só um minuto, esse podcast tá elogiando o Guilherme Gamer, é isso? Não, jamais. Não, melhor youtuber do Brasil, Guilherme Gamer. Eu tô saindo... Ai, meu Deus. Aliás, tem a gente falando, a gente vai ser processado por alguém e tal, deem uma olhada nos nossos ouvintes, tamanha franqueza que tá rolando no Twitch agora, não tem como é que você processa. Eu vou ler uma aqui agora, tava mutado meu microfone, por isso ficou uns 2 segundos mutado. Beleza. Vou ler uma aqui que o cara escreveu que é muito bom. Guilherme Game é tão ridículo que não vale nem a pena perder tempo com ele, cara. Tipo, Fecha aspas. Fecha aspas. Faria zero. Se alguém quiser processar, não foi a gente que falou. Boa. Vão escrever no xingamento, porque daí a gente pode xingar a Fortabella e a gente bota a culpa em vocês. Cara, sabe o que a gente pode fazer pensando agora? Porque ninguém tá vendo o chat e ninguém vai prestar atenção nisso depois. A gente pode inventar um usuário qualquer, tipo Cidamarx666, e aí tá falando aqui, o Zangado é um bosta, aí fecha aspas, foi o cara hoje, que falou aqui. Hoje a gente pode falar assim, ó, tipo assim, ó, acabou de falar aqui, ó. É Kakashi136 falou agora aqui no chat que toda a galera do... Que é amiga do... Como que é o nome do gordo que eu não gosto agora? Até escreveu aqui, ó. Kakashi136, o Gus Lanzetta é um puta de um bichinha que se acha estrelinha. Até quando vai acontecer isso no mundo dos games brasileiros? O Kakashi, eu também não sei, cara. Sério o que tá acontecendo aqui, cara? Que eu farei. Cara, a gente começou falando de Guilherme Gamer. A gente começou falando do mundo canibal. Já tá indo pra Gus Lanzetta. Desceu pra caralho ali. Claro, né, que a gente cara. Tá jogando. Meu, desceu demais. Então vai, começa aí pelo Celos, falar que tá jogando. Cara, 3 coisas. Falando rapidamente. Eu tô jogando o novo Phoenix Wright 3DS, que todo mundo já terminou e eu comecei agora, porque eu tava, sei lá, jogando Pokémon e GTA. Eu nem comprei ainda. Ah, obrigado. Eu vamos também, nem. Tá melhor. Tamo aí. Eu tô jogando... Jogos pra tô jogando Pokémon Serious Business, Pokémon é coisa séria agora. Boa, Pokémon sinistro. Oi? Pokémon sinistro. Isso mesmo. Eu descobri como treinar EVs, tô vendo todas essas bichices que eu nunca tive coragem de fazer porque durava um mês, agora dura uma tarde. Então é, fica treinar aqui. EV é só fazer aquele super training ou não? Isso. É, sim. É isso aí mesmo. É só isso? Só. É? Mas os, é, se você tiver alguém com pokerus, ainda fica mais fácil você sair lutando, né? Porque demora mais ou menos uma hora pra você levelar o EV do Pokémon naquele minigame lá. Não, fiz só com o meu Bidoof isso aí. Né? É, antigamente tinha um sistema. Eles foram diminuindo, mas tinha um sistema na série que quanto mais você treinava EV, mais você ia resetando a sua vida sexual na vida real. Aí agora a Game Freak deu uma resolvida assim que melhorou bem isso aí. Vários nerds aí vão começar a transar agora por causa do da Game Freak. Pô, com certeza, só o tempo que ganhou. E não, não menos importante, o Mario 3D World. Eu nasci pra jogar esse jogo, cara. Eu acho que todo mundo nasceu pra jogar esse jogo, cara. Quem não jogar vai morrer assim, e no leito de morte vai aparecer a luz e falar: você não jogou Mario 3D World, a sua vida foi uma bosta. Ó, pra vocês terem noção, pra vocês terem noção de como desgraçado é fanboy, o Nelzão tá na lista de membros da equipe que sequer encostou no jogo até agora. Mas ele tá tão empolgado que tá nesse nível. Mas o Nelson, ele assistiu meu streaming que eu fechei o mundo completo com todos os carimbos, todas as estrelas, então ele tem pelo menos um pouco de propriedade, então. Sim, eu vi um let's play assim, no e foi como se ele estivesse do meu lado, assim. É como se eu estivesse ali naquele momento, ali, como se eu fosse o próprio Mario Gatinho pulando. Ai, meu Deus. A cada cagada, a cada miada do Mario, ele estava comigo. Faltou isso, né? Faltou ter umas partes, as fases de deserto, o Mario dá uma cagada e enterrar a bosta ali. E a porra. Manda a sugestão pra mim. Sabe um negócio que eu senti falta de verdade? Que eu achei muito da hora, assim, que... no primeiro mundo só eu joguei, mas eu tenho certeza que o resto dos mundos vai ser assim. É... dá pra você andar agora pelo mapa, né? Como se fosse livre, assim, sem caminho. Eu senti falta deles deixarem você pular nas coisas, assim, subir nos... sabe? Que não dá pra você subir nos... é... como se... tipo, tem uma... No meu streaming lá, vocês assistiram, tem uns blocos, assim, no primeiro mundo. E não dá pra você subir em cima deles. Eu fiquei mó chateado. Mesmo que não ganhe nada, eu queria subir naquela porra lá. Tá é, eu ia perguntar isso agora. Que diferença faz? É legal, cara, você ficar fuçando. Você não gosta de ficar, tipo, assim, fuçando não. As coisas? Cara, em caramba. Teoria, o Mario miar também não faz diferença, mas é legal de você ver, assim. Ah, e a sua opinião? Nós vamos furry. O fã de é Sonic é você. É... não me surpreende que você goste de ver o Mario miando. Nelson the Hedgehog. Não é verdade. Mas, aliás, pra quem não sabe, aliás, a gente comentou isso semana passada. O Rinks comprou uma placa de captura nova, que ele consegue gravar e transmitir os jogos de Wii U. Aí ele gravou testando, ele jogando o primeiro mundo do 3D World com uma bosta, mas tá no YouTube. Pra quem quiser, a gente põe o link no post pra vocês darem mais uns views pra ele aí. Pode pôr, você... pode pôr. Eu aceito que esteja... Você autoriza? Lá, autorizo. Pô, sensacional, cara. Mas, e também tem a aventura do menino Link, que eu gostei muito daquele vídeo. Foi um vídeo muito espontâneo, assim, que eu fiz na hora. Que é um vídeo que vale a pena assistir aí, que é uma lição de vida aí pra todo mundo. Aquele agora, por você ter citado, isso foi proposital. Porque você citou essa merda, as pessoas vão querer o link, a gente vai ter que colocar no post. Também esse. É a aventura do menino Link. Pode assistir, vai ter no post também. É, vai ser muito bom esse vídeo aí. Mas esse Mario é o melhor jogo de plataforma 3D desde Mario Galaxy 2. E você não anunciou a porra certa que esse final de semana vocês vão estar jogando aqui em casa? Ah, anunciei. Anunciou? Não, anuncia você aí, cara. É, final de semana, de sexta pra sábado, nós vamos fazer um streaming. Vai estar todo o pessoal do Games Foda aqui, menos que tá no, agora aqui no canal, menos o Guerra, porque o Guerra tá com preguiça de vir pro Sorocaba. Opa! E eles vão estar aqui jogando Mario, a gente vai estar jogando de 4, que é muito gostoso. E como tem uma quinta pessoa, a gente vai revezar. Então quem gozou, sai fora e entra o próximo, entendeu? Ainda estamos pensando. O que vocês acham que é mais justo? Quem fez mais pontos sair ou quem fez menos pontos sair? Menos. Não, tá aí, ó. Tá, falou os celos aí que nunca vai pra sair. Quem estiver vendo. A gente pode pedir pra quem estiver vendo no streaming decidir. É, pode ser. Então vocês podem passar aí. Que hora que vocês vão chegar aqui mais ou menos, será? Ixi. Cara, se for direto do trabalho, quanto é o ônibus de São Paulo pra Sorocaba leva quanto tempo? É uma hora e meia. Acho. Uma hora e pouco, né? É uma hora e meia. Dá pra começar nesse horário mesmo, talvez umas 9h30, acho que já dá pra. Entre 9h30 e 10 horas a gente ainda vai ver que hora que eles vão chegar aqui, mas entre 9h30 e 10 horas a gente vai começar o streaming, beleza? É isso aí. Eu só não vou porque o ônibus do Rio pra Sorocaba é uma zoeira, assim, é uma piada de mau gosto, tá ligado? É bem ruim mesmo. Minha mulher já morou no Rio, ela sabe quão bosta é o Rio. Não, e sem conto pra ir, sem conto pra voltar, não tô podendo. Assim. Não, o pior é que minha mulher falou que do ônibus ela gostava, ela só não gostava do Rio de Janeiro mesmo. Eu também não gosto muito, não. Ah, desculpa, Guerra, vou tentar te trollar melhor da próxima vez. Estamos aí. Viu? Agora fala aí, vai. Vamos sem alongar muito. Fala, Mook, aí. O que você tá jogando, Mook? Eu tô jogando Dual Destinies. Tava jogando 3D World com o Marcelo esse final de semana também. E tô platinando Ritmo Tengoku. Ah, o Ritmo Heaven Fever. Do Wii. Platinando no Wii. Essa é heroína, cara. Tá jogando muito mesmo. Tô foda. Nelzão. Eu foi engraçado essa semana porque eu comecei a jogar por costume, assim, o Assassin's Creed novo, o 4. E, tipo, eu comecei a jogar ele só esperando, não, ó. Já sai Zelda, não vou ter que aturar isso por muito tempo. Mas eu acabei me surpreendendo muito e virou o meu favorito da série toda. Recomendo, inclusive, eu vou fazer um review. Tô fazendo. É um bom jogo. Seu favorito da série toda? Sim, de todos os 49 mil Assassin's Creed, esse é o melhor. 2003 é o melhor, então. Até então, qual era o seu favorito? Só como referência? O 2. O 2. Boa referência. Uma boa referência. Promissor. Aí eu acabei de revelar sem querer também o canal secreto onde a gente faz os testes do. do GameSpot. Como você revelou isso? Desculpa, galera. Tava logado com o bagulho, eu não vi. Tuba, o que você tá jogando, Tuba? Eu joguei só Zelda no fim de semana. Terminei, tá, review no site. E é o melhor Zelda portátil. Melhor que o Miniscape. Tem que jogar assim. É sério. Ainda bem que eu não vou nessa parada do Mario da casa do Rico. É melhor que os GCD. É. Nossa. Pior que é, cara. CDI é muito aí da hora, sim, cara. Você nunca jogou, o bagulho é muito louco, velho. O pior é que dá pra gente começar a criar uma vibe, assim, de falar que os jogos do CDI são os melhores Zelda, tá ligado? Que eu acho que nunca ninguém jogou. Eu acho que não deve ter nem ROM, aí você fala eu assim... Eu queria jogar. Eu ia perguntar isso, tem como emular essa merda? Acho que não tem, cara. Aqui não. Só quem jogou foi o Angry Video Game Nerd lá. Não, você tem que arrumar a porra de um CDI e os jogos. Cara, o pior é que uma vez eu vi uma entrevista com os caras que fizeram esse Zelda e eles falaram, tá, a gente virou motivo de piada na internet, mas realmente não tinha como fazer nada melhor do que a gente fez naquela plataforma. Não, tinha. Eles, certeza eles, tinha. Não, eles falam sinceramente, assim, tipo, pode ter sido uma merda como Zelda ou qualquer coisa do tipo, mas como jogo a gente ficou satisfeito com o que a gente fez. Eu achei sincero da parte dos caras, eu não joguei. É os caras que estavam de boa se tirasse 5 no colégio. Sim. Só que dá pena dos caras, porque pelo que eu entendi, eles realmente, tipo, a Nintendo deu pra eles Zelda, faz aí, os caras ficaram mó felizes em fazer Zelda. Sim. E fizeram aquela merda. Mas eu não tem muita referência assim no CDI pra gente saber qual que é a capacidade do console, tá ligado? Até aquele Mario lá. Hotel Mario. Dá uma coisa melhor que aquilo, com certeza. Não. Mas eu acho que a gente deveria criar uma vibe e falar que os jogos do Zelda de CDI são os melhores. E ninguém colocar pode eles na timeline. Eu queria ver eles na timeline. Como é que entra na timeline? E falar assim, não, mas não era esse que o Angry Video Game Nerd jogou. Tinha um outro aí que ele não jogou certo. Não é esse aí, não. Esse aí é uma versão que lançou depois, entendeu? Mas sabe que isso funciona? Se você começar a falar, ainda mais a gente que tem um site, começar a falar, ah, Final Fantasy 3 é o melhor de todos, ele humilha todos os outros juntos, aliás, é o melhor jogo de todos os tempos. E você começar a falar isso com convicção, todo mundo que não jogou vai começar a repetir isso. É impressionante, é um fenômeno incrível, assim, as pessoas têm o dom de falar bem ou falar mal das coisas que elas não jogaram, se elas leram isso em algum lugar e a pessoa que falou com muita propriedade, assim. A pessoa, ah, então é por aí. Então e se a pessoa explicou pra ela entender o porquê que é melhor e daí conseguir debater com os amiguinhos, né? Velho, o foda é que o joystick do CDI era um controle remoto, assim, tá ligado? Era. É foda se adaptar uma jogabilidade de Zelda que tem mais... exige mais botão do que o controle tem pra um controle remoto, assim, de 4. Ele não tinha um controle normal? Não, não que eu saiba. Olha, tem que rever o vídeo do Angry Video Game Nerd, que só lá, pra saber. É... Bom, de qualquer forma, é... Ó, os caras estão aplicando minha lógica. Faltou guerra. Não, rapidão, Rinks. Estão aplicando minha lógica no chat aqui. Eu faria zero, chupa essa guerra. Ele falou que o Zelda CDI é melhor que o Majora's Mask. E o Cocherix falou que o Guilherme Gamer é muito melhor que games foda. Tá certo. E ele falando, eu tô convencido. O Guilherme Gamer é... Tipo, sério, isso realmente funciona. É, cara, mas o Guilherme Gamer é muito melhor que a gente. Ele ganha dinheiro, a gente não... Cara, ele é muito melhor. Sobre o Majora's eu não vou pronunciar porque isso vai ficar pro próximo podcast. Ah, que pena. Oh, mas o que você tá jogando? Falaram que o Moacir jogo justo é mais travesti que o Games Foda. Aí que? Foi palavra. Quem não, aspa, fecha aspa. Kosher X. Moacir, jogo justo é muito mais travesti que o Games Foda. Fecha aspas. Não foi eu quem disse, apareceu no chat ali. Não, a gente vai ser processado. Ó, você tem noção que a gente vai ser processado pelo Moacir. E pelos travestis que estão ouvindo. Um abraço a todos os travestis do Brasil aí, da General Carneiro aqui em Sorocaba. Tem os melhores travestis, são uns travestis bonitos até, cara. Né, amor? Tem uns travestis lá da General Carneiro que são... Meu amor. Esse dia eu passei com a minha esposa lá, eu falei, olha que traveco bonito isso aí. E era um travecão bem jeitoso mesmo, cara. Ela é uma espécie de metalinguagem dentro do programa, que às vezes ele fala com ela... do completo nada. Ela virou meio que um personagem secreto. Um dia ela separa pra pesquisar, o Rinks nem casado é. É uma pessoa que não existe, ele só é um easter egg. Tá certo, então, então, eu tô jogando, o HD do meu computador deu pau, assim. Rest in peace. Então eu resolvi ressuscitar o Vita. Porque eu achei que eu devia dar a nota pro Vita igual a Polygon fez. E o negócio é bom, cara. Eu tô, tipo, quase platinei o Ridge Racer. Se alguém tiver, por favor, eu só preciso do troféu de correr com um amigo. Só o que falta. Ajuda aí. Alguém comprou o Ridge Racer? Eu comprei. Eu comprei por, tipo, 3 dólares na promoção da PSN. Não é esse Ridge Racer que tem, tipo, 3 pistas só? Então, igual todos os Ridge Racers, né? Eu nunca entendi essa crítica. Tipo, porra, o jogo só tem 3 pistas. E aí, você já jogou algum arcade de corrida, tipo... Daytona, Sega Rally, são todos assim. Se um dia entrar de graça na PlayStation Plus, eu te ajudo, Guilherme. Fica aí na esperança. Eu tô jogando o DJ Max do Vita, que é do caralho, sensacional. Tem várias músicas que eu nunca ouvi falar, assim, tipo, de coreanas que ninguém conhece, mas são muito legais. Tem uma vibe meio punk, assim. Tem B-side do Tiririca do DJ Max. Cara, não, mas tá, é uma sugestão pra mandar pra... Acho que aí ia ser interessante, aí ia ser underground, hein, cara. Eu acho que tem um público. Tem cassino, e... Can't Get Over? Puta, não. Acho que a parte mais lamentável é que não. Eu podia entrar com DLC, né? E o que mais? Aí eu tô jogando o Gravity Rush também, que, tipo, eu comprei, aí eu ganhei da Plus, assim, era isso me revolta. Eu fui uma das poucas pessoas. Eu sou uma das poucas pessoas que compra jogo de Vita. No geral. Uma das 3. É verdade. E aí, os caras começam a dar os jogos que eu comprei na Plus, cara. Para! Porra, essa semana é o jogo lá do... É o Mega Man, tipo, Monster Hunter lá, como é o nome? Soul Sacrifice. Ah, isso. Velho! Então, toda a biblioteca relevante do Vita, ela tá ou já esteve de graça? Sim. Bom, dia que entrar Persona 4 Golden na Plus, eu me mato, parar velho. De fazer... Sei lá, eu comprei a versão de colecionador do bagulho, sabe? Eu tenho uma skin e uma bolsa especial do Vita, do Persona. E... Fiz um Persona de dança, hein? Vai ser bom, hein? Vai ser bom. Vai ser o killer app do Vita, cara. Olha, cara, já vai ter pago o console pra mim, assim, o Persona 4 Golden e o de dancinha. Ah, só o Golden já pagou pra mim, na moral. Eu comprei pelo Golden, joguei ele e nunca mais toquei no Vita, mas eu não vou vender só por causa dele. É bem bom. Eu ainda tô esperando com muita fé que com o sucesso aí do Senran Kagura Burst vai lançar o Shinobi Versus pro Vita. Aí sim meu Vita vai valer a pena. Não, o Shinobi Versus já tem pro Vita. Não, mas você diz em inglês. Inglês. Esse Persona dançando a noite toda aí, eu tenho a opinião de que ele é o que acontece quando a publisher e o departamento de marketing percebem que o público é composto de 80% de otakus. Sim, com certeza. Eles podem fazer a merda que for nesse sentido que vai vender e vai fazer sucesso. Cara, Persona tem tipo show no Japão, sabe? É tipo turnê, sim. Os caras tocando as músicas da parada e tipo, só os otakão mesmo. Se demora, tem aqueles caras que levam o travesseiro, sabe? E enche pra caralho. Ah, enche. E o próprio bagulho do Social Link, né, cara? Que veio no 3, né? É por otakismo. E é isso que eu tô jogando. O Farias falou que tá esperando o Persona Origins e o Persona Revelations. Eu queria dizer que o Persona Revelations já existe, que é o remake do 1 pra PSP. Sim. E o, por acaso. Mas o Origins... Não, na verdade, Persona Revelations não é o nome original do 1 em inglês. É verdade. É Revelations Persona, na real. É uma coisa. Existe algum jogo chamado Revelations que revela alguma coisa? Persona, bem ou mal. Eu acho que ninguém nunca jogou o Revelations 2012 pra saber se ele realmente revela. Viu? Mas eu fico aí a esperança de que é ele. Fica aí a ideia pra um jogo chamado Revelations, que você trabalha nos anos 90 numa casa de revelar fotos, fotografias, assim. Olha só. Você tem que revelar as fotografias e não pode sair errado e tal. E às vezes os caras têm umas fotografias meio sacaninhas, assim, você pode levar pra sua casa, etc e tal. Nossa, mas é como se fosse um Papers, Please. Você tem cara de Quantic Dream. Cara, dá pra fazer a sequência de Pokémon Snap. Pokémon Snap Revelation. Peraí, eu fiz uma piada muito grande. Esqueci de colocar o som. A nova mecânica é que depois de tirar as fotos, você vai lá e faz as revelações. Ao invés de você tirar foto, você só faz a revelação. É tipo, segue o mesmo plot do Pokémon Snap. O primeiro, só que, você é um só bundão, que pelo você ponto de vista do cara que revela, assim. Cara, é sensacional, porque você pode, sei lá, receber as fotos, às vezes o cara tá revelando, no meio do filme tem uma do Professor Carvalho com a mãe do Ash, assim, aí você... aí você queima a única foto que existe do Mew, assim, a única prova de que o Mew existe, você queima a foto, e aí você tem que, sei lá, tipo... Então, aí às vezes tem... Tem uma foto de um Pokémon lendário, você faz alguma cagada, queima o filme, aí o jogo continua com você sendo o operador de telemarketing, o caixa do McDonald's, alguma coisa assim. Do mundo Pokémon, você vira o cara do Pokémon Center, assim, que pede pra pessoa voltar sempre falando... A Enfermeira Joy? Você tá rebaixando a Enfermeira Joy, é isso? Não, cara, aí poderia colocar colocar umas enfermeiras Joy, só que é homem, os enfermeiros João, assim. Os caras falaram ali que Revelations parece bastante da Quantic Dream o jogo, e daria pra fazer o Revelations, né, que daí sim revela como que é a vida do cara por trás, como que ele chegou a ser um revelador de fotos. E no começo, aquele mesmo negócio que ele aprendeu a fazer agora de narrativa desconexa, assim, que atemporal, aí ele começa o cara revelando as fotos, aí a cada revelação de foto ele lembra de uma parte da vida dele, assim, ó. Tipo, ele revela uma foto da família na praia, ele lembra da época que ele viajava, que ele tinha uma família, né? etc e tal. Isso é muito bom, cara. Aí começa um quick time event pra você virar pro outro lado da cama. Eu acho que dá pra chamar o Michael. Uau, que horror. Eu acho que dá pra chamar o Michael Cera pra ser protagonista. Vai, Hinks, fala o que você tá jogando pra gente ir pro tema. Ah, Senancágora, é, Zelda e... Ah, desculpa, desculpa, eu tô jogando Batman também. Desculpa, esse filho do Batman. Você não terminou essa porra? Já passou a tua vez, já fala o Rinks. Não, perdão, mas eu terminei, mas eu continuo jogando. Aqui é assim. Ó, o cara escreveu uma piada bem melhor que a nossa. Nickelback Revelations. Essa é muito boa. Tem aquela Look at his photograph. Muito boa. Eu entendi essa, é boa. Ah, é que o outro cara explicou ainda, não precisa explicar. Ah, não, foi a Xana que explicou, pô, a Xana. Expliquei todo mundo. Tá. É. Anyway, eu tô se jogando só esses três aí, pai e bola. Vamos escolher logo esse tema pra acabar com essa dor que eu tô sentindo hoje de fazer esse programa aqui. Tá bom? Tá, os temas de hoje são. Pera, vamos rodar aqui. São a guerra do japonês. É, Michael Jackson. Eba, Mike. Rodando, vai. Lê aí, Silvio Santos. Lê os temas aí, Silvio Santos. Eu não consigo, eu não posso. Eu tô no iPad, eu não posso. Lê aí. Lombardi. Então... Oi, Silvio, os temas são a guerra do peloponeso. O tema 2 é Michael Jackson. O tema 3 são as aventuras de Bidoof. O tema 4 é putaria e sacanagem dos games. E o tema 5 é a cruzada das crianças. Maracujina, ai, Silvio. Ai. É, as aventuras de Bidu que eu não joguei, mas minha esposa jogou. A minha filha de número 76 jogou. Isso que é bom, isso que é bom. Eu imagino que seja uma bosta, mas. Isso que é bom. O que saiu aí, Silvio Santos, caralho? É. Tá caduco. Ai, tô louco. É, saiu a putaria dos games. Esse é o manjo. Esse é o manjo das putarias. Putaria e sacanagem dos games. Fantástico. É ambíguo esse tema, hein? É um assunto bem Hinks, né? Foi só ele que escolheu? É, e, cara, eu fiquei tá desgostoso. Eu não vou, hoje eu não vou falar sobre putaria. Hoje eu sou o cara moralista, completamente a favor da família brasileira. Do direito das mulheres nos jogos e... Direito das mulheres nos jogos. Dos animais. Eu fiquei meio puto justamente porque esse tema favorece o Hinks na competição. É tipo o Boca Juniors fazer um jogo de ida e volta em casa, assim. Putaria nos games. Putaria nos games é muita coisa mesmo, cara. É muita coisa, assim. Passa um filme na minha cabeça aí, entendeu? De todas as coisas que eu já fiz. Aproveitar que você tá jogando Senangakura. É, Senangakura, mas aí eu já tô velho já, sinceramente. Cara, se tivesse lançado Senangakura quando eu tinha, tipo assim, uns 15 anos, bicho, aí o bagulho ia pegar, hein, cara. Porque, sério, olha, eu já me lembro uma, essa é verdade, eu já toquei uma punheta, eu dei um Kikoshou com a Chuli. Pausei e soquei uma, cara. Essa eu lembro porque... Nossa. Ficou na minha memória. Eu já fiz isso, cara. Todo mundo saindo do streaming agora. Mas essa não pode ter sido com 15 anos, cara. Você tinha 12. Não, não. Acho que tinha uns 14 anos, cara. Já era velhinho, já. Velhinho. Já tava... É que você tem que ver, Zelos. Pô, naquela época, velho, não era assim. Você não tinha Google, cara. Era diferente aquela época. Não, realmente, aquele tempo era... Tinha que a imaginação fazia muito mais parte. Tinha o Cine Privé no sábado, e aquilo era... Na semana inteira era aquilo. Você tinha que comprar daquele peitinho pro resto da semana. Assim, não dava pra escolher qualquer um. Cara, eu achei que todo mundo ia sair, mas a gente tá ganhando. Correto. Então, gente concordando. Um negócio que eu gostava muito do Cine Privé, então eu vou continuar falando. Era o sexo que só existe no Cine Privé, que é o sexo axial, cara. Porque o pessoal transa com uma bacia. Uma bacia, né? O cara vai dando uma barrigada na mulher. Assim. Eles vão dando uma barrigada na vagina da mulher, assim, ó. Tum, tum, tum. E a mina, ai, que delícia de pança. Sabe uma coisa aqui que é engraçado, já que vocês estão falando de Cine Privé? Todo mundo no Twitter, às vezes, tem a mania de usar a hashtag agora vai. A gente mesmo manda direto isso, ah, agora vai, não sei o quê. E eu vejo que isso viralizou, só que a origem do agora vai para outras pessoas não é a minha. Porque teve uma vez que tava uma galera na casa da minha prima, era fim de festa, assim, começou a passar a Cine Privê, os moleques deixaram lá e era uma dublagem muito tosca. E ela tava provocando, assim, aí chegou uma hora que ele pegou ela pela cintura e colocou em cima da bacia dele, e a dublagem era bem essa, bem voz de camelo. Agora vai! Aí isso ficou na minha cabeça eternamente, cara. Era, nossa, muito bom, cara. O Faria citou ali o Playboy Dimension. Eu lembro que quando saiu esse jogo, eu tinha acabado de comprar um computador que rodava algum jogo, assim. E aí um amigo meu conseguiu esse CD, não sei aonde, e ele me gravou num DVD e deu pra mim, e aí pra minha mãe me descobrir assim, eu escrevi de canetão no DVD que era Sonic Heroes. Eu acho que eu tenho até não. Hoje o CD com isso. Era porn? Ninguém ia querer jogar Sonic Heroes. Sonic Heroes é o que você associa com pornô, seu cara. Por isso que você... É a prova de... Ninguém vai achar que delícia, cara! Exato. O Playboy Dimension, ele tinha mulher pelada mesmo? Não, ele era tipo The Sims, mas você podia tirar foto assim, só que as fotos eram todas com... Tá ligado The Sims quando o Sim vai tomar banho, assim? Uh-huh. Era aquele mesmo esquema, só que de vez em quando aparecia peito, se eu não me engano, nem lembro agora. Ó, só pra você ter ideia, The Sims, quantos anos que eu devia ter quando tinha o nosso The Sims? Você vai me dizer que você socou uma pra The Sims, é isso? Mod do The Sims... Com certeza, cara. Cara, isso é além do possível. Não, mano. Não é, mano. Não é além do possível. Para, velho. O Lynx é um nível que sugere sobre-humano, assim. Ele consegue, cara. Era legal no The Sims 2, assim, que sexo eles chamavam de Oba-Oba. Tá ligado? Eles falavam, vamos fazer Oba-Oba, tipo, Oba-Oba, assim, se você quiser. Tipo, morte por isso no... Mas e nos games? Qual que é a putaria nos games? A gente tá falando, cara, muito na putaria nos games, tá, que eu conheço. De é, deixa eu dizer. Mas nos games eu conheço só, tipo, segurar o R1 pro Snake olhar a calcinha da... da Eva. Da... Não, como é que é o nome da mulher, cara? Do 4? Ah, Eva? Ah, do 4? Não, do 4. A Naomi. Naomi, é. Aliás, isso é interessante, porque a Naomi tinha uma boa física de seios, né? Eu prezo muito isso no jogo. Não, e o 4 tinha o esquema da unidade lá, né? Se tá assim, e que no jogo elas têm aquele colan, mas durante a captura de movimento, segundo rumores, elas estavam todas nuas e tal. Não, era pra elas serem nuas no jogo, mas aí botaram um colanzinho lá porque ia dar alguma treta com a classificação, sei lá. Tinha um delícia, porra! Não, que o jogo seja mais leve. O Faria Zero comentou aqui da Ashley do Resident 4, que ele ficava tentando olhar a calcinha dela. Isso é engraçado, que isso é um easter egg real do jogo. Sim, se você tentasse, ela batia em você, reclamava? Não, ela reclamava. Se você desce a escada, ela fica em cima e coloca a visão pra cima, ela esconde, assim, aí ela começa a xingar o Leon. E eu, como sou um rapaz muito puro, eu nunca fiz isso, eu vi isso no YouTube. Ah, sim! Parabéns. Ó, o Rafael 7 falou do meu jogo favorito de hentai de todos os tempos, que é um que guardei no coração, que é o True Love. True Love é eu acho que esse, cara, deveria fazer um remake de True Love em HD, porque o bagulho é muito bom. Nome é familiar, essa porra. Nome dessa porra é familiar. True acho Love é antigaço, né? Era antigaço, mas era assim, não era só aqueles negócios de você ficar lendo texto. Você escolhia assim, ah, agora de manhã eu vou pra escola, aí à tarde eu vou marombar. Aí à noite eu vou pegar gatas. Aí no outro dia, hoje eu vou trabalhar à tarde. Aí à noite eu vou fazer uma pintura na praia. E tipo, se eu ia pintar na praia, podia ser que pintasse uma gata que curtisse arte lá, entendeu? Então você, tipo... Tudo a ver com o Japão o jogo mesmo, né? De noite eu vou pegar gatas. Era muito bom. Aí tipo, você ficava manjando a schedule, por exemplo, da sua professora. Ah, minha professora vai no bar toda terça, então eu vou lá no bar também, né? Pegar minha professora. Da hora, era da hora mesmo, cara. O Ives tá... Da hora daqui. Do ponto de vista da mecânica do jogo, parece interessante. O Ives tá falando que no Lollipop Chainsaw tem um achievement se olhar as calcinhas. Tem, se você conseguir olhar a calcinha da Juliet, tem um achievement. Mas é difícil conseguir. É, mágico. Ela esconde, toda vez que passa a câmera embaixo, ela põe a mão ali na frente. Ai, acho justo que existe o achievement desse. Minha referência mais antiga de putaria em videogames é o X-Men do Atari, que não tem nada a ver com a Marvel. É muito aquele, bom, né? Era o aquele Atari. Bonequinho que era um bonequinho com um pau gigante apontado pra frente, que era metade dos pixels do boneco era o pênis dele. E você passava por um labirinto com vários pesadelos de pênis, assim, tipo tesouras, dentaduras, tentando pegar o cara. E se você terminasse o labirinto, aí aparecia em tamanho real, gráficos muito realistas pra época, e ele conseguindo chegar na mulher e uma cena de sexo explicitona. Que eu devia ter o quê aí? Vai, 4 pra 5 anos de idade, nossa. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Pra mim era um jogo igual o Pac-Man, assim. Era um jogo, e era bom ainda, né? Você falou assim, nossa, pai, esse é o melhor jogo que a gente tem. Era sensacional. Os primórdios de Catherine, né? O cara com os pesadelos loucos, assim. Caralho, aí, verdade. É, ó. É, o negócio que, sinceramente, na época que eu joguei, eles faziam várias referências lá que a primeira vez que eu fechei eu não entendia, cara, ainda mais porque meu inglês era meio precário pra época. Era aquele bagulho de suruba fetichista gay do Final Fantasy VII, tá ligado? Essa parte era sensacional, é muito sinistro aquela parte, cara, que tipo, todos os quartos os caras estão fazendo uns bagulho muito bizarro, tá ligado? E aí aparece o Cloud, assim, os caras estão na banheira, eles vão se aproximando bem aos poucos, assim. Os bonecos de bigodão e tal. Sim. Os caras muito... bem macho, assim, né? Eu gostei muito. Depois, e nessa parte ainda você tem que fazer o Cloud virar um traveco, que é muito legal também. E tem que fazer virar um traveco mais bonito. E se você conseguir fazer ele virar o traveco mais bonito, o cara acha ele mais bonito que a Tifa ainda. É, nossa, é verdade. É, cara, e ele escolhe você pra dar um metão. Explorando aí a sexualidade e temas adultos lá em 1997. Coisa que jogo hoje em dia não consegue ainda. E era é bizarro, é o tipo de coisa que normalmente eles cortam na localização pro. Na versão americana, e Final Fantasy VII passou praticamente tudo. Né? Não, mas então, sabe o que é estranho? Se vocês forem pesquisar, porque Final Fantasy VII por muito tempo foi um dos jogos favoritos meus, eu fechei infinitas vezes. É, eles passaram batido quase tudo dessa parte, aí tem uma parte que você vai pegar uma calcinha lá, e é um negócio meio ridículo, tá ligado? Que eles falam que é outra coisa, que não é calcinha. No jogo japonês é calcinha e em inglês não é, tá ligado? Nossa, não sabia disso. É, eu acho que é um negócio assim, é muito ridículo, tá ligado? E o cara fala um negócio meio pervertidinho em japonês e no americano passa. Mas não é nada perto de você fazer um homem travesti pra tentar transar com ele e... Entendeu? Tinha umas putarias estranhas na casa, não tinha? Você entrava cada quarto tinha uma coisa rolando. Você não podia... o jogo dava a opção de você dar examine, assim, nas... Nas portas, nas fechaduras. Mas tinha algumas que aparecia tipo assim, melhor você não olhar isso aqui não. Então. O Rafael N7 comentando também de Duke Nukem 3D. Da grana pros peitos pixelados. Ah, sim, Duke Nukem tinha, né? Eu tinha 11 anos quando eu joguei essa porra. Aí você já manjava, né? É um dos meus jogos favoritos, mas não é por isso que ele é o meu jogo favorito. Sim. Mas ele tem esse lance de ser... Na época era foda, né? Nossa, olha que foda, tem as strippers aqui no jogo. E tinha aquelas... Dava dinheiro pra ela e ela mostrava os peitos. E tinha do cinema também, que era muito legal, né? Eu ia falar gostoso. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Tem uma televisãozinha no jogo que ficam passando um filminho meio estranho. Fica só a cara da mulher, assim. Não, como não. Quem tá fazendo alguma coisa. A do cinema é aquela que ela fica passando. Tipo, pano assim, no meio da perna. Oi? Lembra disso? Ah, sim, sim. No cinema, no telão. No telão, é. Aí eu. Com uma toalha. Não, não é nada tão grave. Tem, mas. Porra, é muito. A mulher possuída pelos aliens pedindo pra morrer. Ó, vocês querem que eu desça o nível? Sabe aquelas, sabe aquelas revistas Hermes? Não, a gente espera a gente responder, cara. A gente não sabe se a gente quer que você desça o nível. Sabe as revistas Hermes que vende um monte de coisa? Não. Tá. Inclusive vem de lingerie, porra, velho. Com uns 10 anos de idade, aquilo lá que era minha revista pornô, cara. Ah, nossa, eu lembrei. Nossa. Sim. Puta que pariu. É, Nelson. Nelson já lembrou já, até a puta que pariu. Ai, que delícia. Ah, a minha mãe sempre vendeu esse bagulho. Ai, que delícia. Realmente, teve uma época que era bom material. Não era, cara, porque tipo assim, tinha umas calcinhas meio transparente e tal, e daí você nunca viu nada, cara. Qualquer coisa vale a pena, né, cara? Mas tem o inverso também, né? Tem uma putaria nos jogos voltada pra mulheres. Tem? Tem. Cara, claro que tem, cara. Só lembro da bundinha do Snake e isso é meio contestável. Assim. Não é só pra, cara, mulheres. Gente. Tem o Dunk pelado, tem... Tem. Fala aí, Xana, vai me estender. Eu? É. Puta, boa pergunta, né? Gal, o tema. Eu só lembro do Dante pelado mesmo. Tem a bundinha super. Tem o Kratos transando. Do Snake, tem o. Tem o Raiden pelado no Metal Gear Solid. É o Raiden. Mas a gente sabe que aquilo não é exatamente para as mulheres. Aquilo é para o próprio Kojima, né? É, então. Não, mas era para o Kojima. Não, quem sempre dá fanservice para mulher assim, ou é o Kojima ou é em Devil May Cry. Né? É. Eu acho que fora isso não tem muito. O que mais... É, não é visual novel, né? Mas... Não, tem tipo... Tem um esquema de... Sei lá, os caras fazem um personagem bonitão assim, mas aí o apelo sexual dele vem depois, vem nas fanfics, não vem do material em si, sabe? Eu tô lembrando o tema me evoca a imagem, ainda mais falando de público feminino, de como os caras tiveram cuidado no God of War Ascension, no último, de fazer o mamilo do Kratos em relevo. ele tem até um meio, eu acho que o cara fica muito suado, tem até um efeito de iluminação, que você vê o mamilo dele reluzindo, dependendo do ângulo de câmera. Eu acho que é o ápice do fanservice. Esse aí é do que você acha, no Ascension, isso aí? É. No Ascension aparece o saco dele também, não aparece? Diz a lenda, mas... Não, aparece sim, é uma cena ainda, não é... Parece o sacão dele cinza ainda, cara. No 1 e no 2, o Kratos tá com aquela tanguinha dele assim. Aí você ficava dando cambalhota, você ficava vendo a bunda dele over and over pra sempre. Ele era uma cambalhota mais rápido que ele andava, então ai, tipo, se tinha algum corredor maior, você ia só na cambalhota. E era sempre aquela bunda voando na tela. Você ficava fazendo isso o tempo inteiro, né, Nelson? É porque ela pausava o jogo e tal. Já falou que manja dos fanfic aí. É porque era mais rápido. Tem Dead or Alive, esse o Hinks jogou, com certeza. Dead or Alive, eu joguei muito. Dead or Alive tem uma excelente física de seios, inclusive. É o Realmente? O Voleibol 2 era muito da hora, cara. Só que assim, dois? Teve o Xtreme, teve vários, só que eu só joguei o 1 e o 2 só. Puta merda. O 2 já tinha elas dançando pole dance já, tá ligado? Só que aí, sinceramente, eu já tava mais adulto na minha vida e já era meio pointless também, porque, tipo, sabe, não dava em nada o bagulho. Mas é legal, cara, é legal você saber que os jovens hoje em dia têm todas essas oportunidades que eu não tive, entendeu? Aliás, física de seios, Tekken e Soul Calibur, a engine tá alcançando, assim, Dead or Alive, cada vez mais. Então, rolando cara, investimento pra pesado. Alcançar Dead or Alive é só tornar cada vez mais mole, então não é muito difícil. Mas não, eu gosto muito do que eles fazem com aquela ninja de vermelho lá do Soul Calibur. Ataque? É porque ela praticamente ela é pelada da parte de cima, assim, só que pintada de vermelho, tá ligado? muito interessante. Inclusive no 3, eu acho que os peitos dela tem um formato de bexiga, assim, um negócio muito Sim. louco. Não, é impossível, cara, é um colan assim, só que não é um colan, É um colan com dois bolsos pra você colocar os peitos dela ali. Porque fica sempre assim. Nossa, é verdade. Devia ficar daquele jeito, não faz sentido. Mas é, e a Ivy inventou o silicone, né? O implante de silicone. E a Ivy, eu tava lendo no TV Tropes esses dias. Eu não sabia porque, tipo, ninguém liga pro plot do Soul Calibur, mas ela é... É um esquema de que ela tem que ser casta e tal, ela não pode fazer sexo ou alguma coisa assim. Aí ela fica só tentando os caras com essas roupas, com aquela roupa de dominatrix dela. Mas é um pacto que ela fez ou qualquer coisa do tipo, que ela não pode fazer sexo no geral. Cara, isso é que é o foda. A gente tá falando que inveja a molecada de agora, eu não invejo. Porque você vê essas porras, Dead or Alive, Soul Calibur, é o sexy, mas é aquele sexy que é o que o japonês considera sexy. É aquela coisa platônica, aquela coisa. Igual aquela mulher que cheira cu de gato, né? Mas, velho, você não tá. Isso que eu tô falando, você não tá lembrando como que é ter 12 anos de idade, cara. Qualquer coisa vai, bicho. Entendeu? Cara, é que você é fã de hentai, é outro nível. Não é, mano. Não é. Você que mas nunca tentou o suficiente. O Celos com certeza é. Do guetão, né? Então é aquele que o paizão chegava assim, ó, filhão, comprei a sexo do mês aqui pra você. Abraço. Tacava na cama dele assim, ó, pau! 10 anos de idade, 7 anos de idade, o Celo já lia Brasil já. Chegou uma época que era mais ou menos assim, quando ele já tinha lido, ele largava, ó, tem essa aqui agora. Então, pra meus pais eram evangélicos, cara. Entendeu? Daí você entende aquele esquema de desenhar o seu próprio hentai. A criançada de hoje não sabe o que é não ter internet e você ter que pegar qualquer coisa. Hoje em dia, se o molequinho tá lá, puta, queria ver um peito de uma mulher, você vai no Google, digita peitos, não precisa nem desligar o safe search, tá ligado? Pronto, já valeu já, cara. Gabriel Savioli lembrou aqui no Twitter da cena de sexo de Indigo Prophecy e Fahrenheit do nosso ilustríssimo David Cage. Eu não sei se mais alguém aí jogou. Cara, eu não sei se alguém se importa com spoiler, mas pelo menos isso você pode descrever pra gente. Então, eu vou spoiler, mas é assim, primeiro que o cara com quem a menina tá fazendo sexo, que é o protagonista, tá morto. Ai, opa. Como assim? Tipo, ele caiu de uma montanha russa ou qualquer coisa do tipo. Nossa. E aí, não, só que ele morreu, só que ele não morreu, tá ligado? Ele morreu, ele ficou todo pálido, frio, só que ele continuou vivo. É o vampiro. Então ele virou um zumbi. Puta, e aí, ele fez sexo com essa menina, e aí são umas... É uma cena assim que fica, sei lá, ela se mexendo em cima dele, e os mamilos dela são... Não tem nada, é só uma parte um pouquinho mais marrom, assim, na textura da pele dela. E aí ela fica pulando em cima dele, assim. E depois ela fica grávida de um cara que tá morto. Ou seja, ele tá gelado, ele não conseguiria manter os espermatozoides dele. Pausa. Esse é o melhor jogo do David Cage. Não, o pior é que é isso, ele é o melhor jogo do David Cage. Não, sim, sem zoeira, esse é o melhor jogo do David Cage. Ai, eu não joguei aquele Macron, sei lá, o primeiro que ele fez eu não joguei. Mas dos três, que foi o Indigo Prophecy, o Heavy Rain e o Beyond, esse é de longe o melhor, assim. É, eu também não joguei esse Acron, mas o... Gostei bastante do Indigo Prophecy, sim. Sim, comparado com várias outras merdas. Não, e o Indigo Prophecy, essa cena ainda, na versão Indigo Prophecy, que é a versão americana, ela veio cortada. Só tem na versão europeia, que é a versão de Fahrenheit. Porque aparentemente era muito ofensivo, assim. E continua sendo ofensivo. Dessa vez eu concordo, é realmente ofensivo. É ofensivo nem pelo conteúdo explícito, assim, é ofensivo pela ideia mongoloide, né? Se você mostrar isso pro MC Catra, ele vai concordar. Não, essa cena é realmente ofensiva. Ou então ele vai forte fazer demais. Ou então ele vai fazer uma música chamada Suruba do Zumbi. Falando: cheguei no cemitério, eu tava com tesão, peguei umas mortinhas que tava. Ó, o Faria Zero tá perguntando se foi só ele que curtiu Heavy Rain. E, não, não, cara, cara. Infelizmente muita gente curtiu. Não, eu curti. É uma bosta e eu curti por isso. O que é? Você, o que é o Beyond? Não, não, o Beyond é outra história, mas a Heavy Rain dá voltas. É, Heavy Rain dá volta em muitos sentidos, incluindo na cena de sexo. Na cena de sexo, é, nossa. Que são uns polígonos lutando lá, no, os troços se contorcendo na cama. Dá pra você controlar a mina pelada, não dá? Tem um bug que dá pra você controlar a mina pelada. Não, não é nenhum bug. Quando ela sai do banho, eu acho que dá pra andar com ela. Pra então, mas daí eu acho que tem um bugzinho que dá pra você ficar controlando ela toda hora pelada. Daí é bem legal. Aí os caras hackearam. E no Heavy Rain tem a cena que ela faz aquele lap dance pra aquele cara lá. Putz. Quando ela tá tentando extrair informação e ele obriga ela a fazer o lap dance, ela dá um chutão no saco dele depois de dançar. Essa cena não faz. Essa cena não faz nenhum sentido. Sim. Qual jogo isso aí? No Heavy Rain. Ah, nossa, eu nem lembrava, mas da boate, né? Na parte da boate. Sim, né? Tipo, ela vai lá, aí o cara. Fala, não, agora você vai dançar pra mim, tira a arma do bolso e tal. Tipo, ele fica bem claro que ele vai tentar estuprar ela. Daí, primeiro ela dança, aí quando ele fica loucaço assim, ela vai lá e dá uma chave de perna no cara, não lembro direito, e coloca ele pra dormir. Fantástico. Cara, eu tô me segurando muito pra não comentar. Talvez o final mais constrangedor de Beyond, mas eu acho que muita gente que tá ouvindo se importa. Então fica principalmente pra você. Principalmente que você aí já quer que eu faça a porra da transmissão de eu jogando Beyond, né, caralho? Então em breve aí. A gente sei lá, no final da transmissão eu aviso, ó, daqui em diante eu vou comentar aquela parada e eu conto. Não, não conta não. E aí como que eu vou fazer a transmissão, caralho? Sem não, mas é muito idiota. Você não vai fazer esse final. É tipo o final mais estruxo. Nunca duvide, cara, da minha capacidade. Não, o Farias falou que depois do review ninguém mais vai jogar, mas cara, eu fiz aquele review justamente pra motivar as pessoas a jogar e ver com os próprios olhos, assim. O quão lixo é aquele jogo. Eu posso contextualizar a cena de sexo de Heavy Rain, que é incrível também. Que é uma coisa que não é bem spoiler, porque ela era divulgada na publicidade. Tem um momento em que você decide se você mata ou não um cara, que é uma das ordens pro seu filho continuar vivo. O sequestrador fala, ó, mata um cara e aí a integridade física do seu filho tá a pampa. E você decide se mata ou não. Teoricamente, se a pessoa decide que mata e o cara já tá todo machucado, eu acho que é por causa dos cacos de vidro, não sei, faz muito tempo. Eu sei que ele tá todo quebrado, todo enfaixado. Não, os cacos de vidro são em outra parte, a parte que ele tem que cortar o próprio dedo. Isso. Ah, enfim, ele já tá todo mutilado, tem esse lance com o cara, ele volta pro quarto do hotel arrasado. Aí aparece a mocinha lá e eles se beijam e transam. Não, aí ela fala, não, eu estava te manipulando o tempo todo, mas vamos transar. É, enfim. Alguém tá com o stream ligado, né? Sim. Lindos. Eu tô ouvindo também. É, algum animal deixou o eco rolando. É, mas, cara, também tem. Acho que a primeira cena de sexo aberta nos videogames. Desculpa aí. Foi mal. O profissionalismo continua longe do programa. Foi o. Foi mal. O. Como que é o nome? Max Payne 2, eu acho, né? Que tinha uma cena de sexo que não era gratuita assim. Não, era de bom gosto a do 2. É, era, né? Legal. Era Wallbanger, segundo o TV Tropes. E era bem rapidão, assim, não era nada nem explícito, nem. Não, tipo, fazia sentido na história. Desnecessário, era... É, porque. Não, tipo, foi assim... um bagulho escapista do caralho pros dois, pro Max e pra menina. É muito boa. É classuda aquela cena lá. Assim, eu sei que tem a zoeira assim, de você da putaria, né? Toda hora, porque eu falo muito palavrão e muita merda sexual, mas às vezes assistindo filme, cara, eu prefiro que não tenha sexo do que tenha, porque os caras escolhem uns momentos muito ruins pra ter sexo, que nem esse dos celos, tá ligado? Tipo, é um momento que você falaria se, que se você pensasse, falasse, eu não transaria nem fudendo nessa hora, cara, tá ligado? Tipo, a pior hora do filme é que eles colocam sexo no filme, cara. Não faz sentido nenhum. E é mais ou menos o que acontece com o jogo também. Só uma coisa que eu comento bastante, nesse sentido de cena, colocar a cena explícita, você vê que as melhores histórias, as histórias mais bem escritas, não é explícito. Não, não é. Porque eles têm que filtrar o que avança a narrativa ou não. Normalmente é só o envolvimento do casal que importa. Aí já corta pro dia seguinte. Até GTA faz isso. Você leva a stripper pra sua casa, entra na casa, já corta pro dia seguinte. Não interessa o ato pra história. Assim. Uhum. E Lagoa Azul? o Mick Pui ali do chat. Acho que só eu joguei o Witcher 2 aqui. Mas eu gosto da cena porque, tipo, ela é uma técnica, ela é explícita, assim. Apesar de ainda ser estranho, porque é um videogame, então são modelos. Eu já falei, acho que foi no beta que eu falei que é muito estranho sempre modelos poligonais se tocando, porque eles não se tocam realmente. Mas é uma cena que tá rolando o sexo e fica cortando o sexo com uma cena que avança o plot. Aí corta mais um pedaço do sexo. Vai fazendo isso em intervalos, tipo, 2, 3 segundos, indo e voltando. E é uma parada estilizada, assim, fica legalzinho. Tem umas muito horríveis, tipo, você pode pegar qualquer mina do jogo, assim, e aí a maioria é desnecessária, mas essa, como avança o plot, ela é bacana. Nossa, as demais effects são cafona também. As demais effects são cafona, mas são não são explícitas. Pra caralho, né, cara? No geral, assim, as effects são cafona. Uma coisa que eu não entendi. Cara, eu adoro o Mass Effect, mas é muito tonto o jogo, no geral, cara. Muito tonto. Vocês jogaram o 2, né? Uma coisa que eu achei muito gratuito no 2, que tem aquela menininha ruiva, que ela passa recados e o escambau. E no meu save não teve isso, porque já tinha todo um envolvimento do save do 1. Mas depois eu vi na internet que tem como você levar essa mina pro seu quarto, só que ela não é um relacionamento, ela simplesmente dança pra você. E acaba. E eu não sei como feministas, ou a Anitta Sarkeesian, não pegaram essa cena e destrincharam. Porque ela é a secretária do cara e ela, pelo luz ali, vai e faz uma dança sensual pra ele e vai embora e foda-se. E se você for pensar pela metalinguagem, né, se o sexo no jogo, nesse jogo aí, normalmente é pegar na mão, né, deitar com o outro e pegar na mão, a mina dançando pra você é um boquete. Então, a secretária fez um boquete pra você. Eu acho legal o Mass Effect que no 1 você só podia pegar a humana e a Liara, que era a que consegue fazer sexo com o humano. Sim. Aí o nego xingou, não, quero comer todo mundo esse jogo, não pode ser só a Liara. Aí não, tá bom, então você pode pegar a Tali, você pode pegar o outro alien nojentão lá, que não tem nada a ver, que não faz sentido nenhum. Mas você pode, beleza. Aí não, quero comer os homens também, eu quero ser gay no jogo. Aí tá bom, aí no 3 você pode comer todo mundo. Mas ainda não pode pegar a galera lá do planeta do Rex, que eu esqueci o nome. Ah não, Krogan você não pode pegar, né? Mas Krogan. Você pode pegar o outro, que é quase tão bizarro quanto aquele. Tem até aquela cena com o doutor lá, esqueci o nome dele também, que também é um alien, mas que ele fala que ele tá estudando o sexo dos Krogans, assim, ele começa a falar meio assustado. Quando eu peguei a Tali no meu jogo, aí tem a cena do doutor explicando como é que você não poderia fazer sexo, porque ela não pode tirar a roupa. A raça da Tali não pode tirar a roupa, os caras querem comer ela, você vê como a internet é. Ela vai pegar um monte de doença, vai morrer, mas não, eu quero enfiar o peru nessa. Não interessa. Mas ela tem boca, né? Tipo, não, se tirar a roupa. Máscara, idiota. Ah, é. Ela tem aquela máscara de gás. Ah, não, mas sossegado, tem buraco na máscara, tem alguma superfície mais. Não, depois da máscara, dá pra fazer. Depois da cena de sexo, ela até fala, não, eu tô com resfriado, eu tô sentindo um monte de dor e tal, mas valeu a pena. Nossa. É, fantástico. Essa lógica, como já é confirmado que a franquia vai continuar, no quinto ou no sexto jogo você vai poder foder Reaper até. Cara, nem eles podem nós somos a favor do amor entre o amor de mesmo sexo e espécies diferentes de outros planetas. No quinto e sexto jogo, com certeza vai ter alguém que vai falar assim: mas peraí, o que, que é essa história aí de ficar fazendo sexo? Por que, que a pessoa não pode comprar um dildão, levar pra casa e enfiar no cu? Aí vai aparecer a cena do cara comprando assim e tal, desembrulhando o dildo e tal. Vai usar uma daquelas navinhas que você compra, um boneco da navinha, um modelo, assim. Vai ser os dildos em forma de nave, tá ligado? Vai ter dildo de Krogan, dildo do Garo. No, eu acho que legal no Saints Row 4 sacanear isso aí, que você pode comer todo mundo da nave. Você tem uma nave no Saints Row 4, igualzinho, Mass Effect. O Lucas, então você Lucas Q, sei lá como que se fala essa porra, acabou de falar isso aí. Então, e você, pra você fazer sexo, é só você chegar e falar pro cara. Tem, você vai conversar com alguém, tem duas opções: conversar e ter um romance. E é qualquer coisa, qualquer homem e mulher tem um robô que você pode pegar. É muito muito cansado. A primeira garota que no jogo você vai falar com ela, é... o jeito que ele fala é wanna fuck e vai. É, eu geralmente gosto de jogar com mulher, né? Então acho que o maior achievement pessoal meu foi no Dragon Age, eu consegui ficar com a Morgan, cara. Porque é muito difícil você fazer aquela vagabunda virar lésbica, cara. Chegou um ponto do jogo que todo mundo queria dar pra mim, eu queria me comer naquele jogo lá, que eu era mulher, né? E a Morgan não queria, cara. E eu falando, não, eu quero ela, velho, quero ela. E aí foi difícil, cara, convencer e tal, pra uma ceninha que não aparece porra nenhuma, né? Oh, o Bruno Briceno perguntou se isso é a trilha de God Hand. Sim, é a trilha de God Hand. Eu me pergunto, o que estaria pensando a esposa do Rinks nesse momento? Ela tá acostumada já, tipo... Ela tá escutando. Um amor, assim. Ela tá escutando. Ela é um anjo. Se existe uma pessoa em 7 bilhões de seres humanos que tem vaga garantida no céu, é a esposa do Rinks. Não, ela realmente merece, que é difícil, cara. É difícil, é um puta de um achievement mesmo. Mas fazer o que? Ela já. Quando ela casou, ela já sabia o que ela tava se metendo, né, cara? Não... Eu tenho uma pergunta. Tá no contrato no oficial, tá? Sim. O Rick é permitido ser um escroto, boca suja, que trata todas as mulheres do mundo como objeto até que a morte nos separe. Eu tenho uma pergunta pra geral aí, pra debater mesmo. Se parar pra pensar, a maioria das coisas que a gente tá comentando aqui são muito porcas, muito trashes. Tem algum jeito de aplicar, de envolver putaria ou envolver relações sexuais num jogo de uma maneira que fique boa? Que você olhe pra aquilo e fala, não, isso é realmente arte, uma coisa nível, sei lá, que no cinema seria beleza americana. Cara, eu gosto muito do Close... No decote da Sniper Wolf no Metal Gear Solid 1, assim. São tipo três triângulos, assim. Não, é um bagulho uma coisa sensacional. Que eu acho da hora no Metal Gear Solid 3 é que, tipo, a Eva ela fica lá se abrindo pro Snake e tal. Só que aí o Snake fica, às vezes ele presta atenção, dá uma olhadinha. Mas aí tem uma hora, a hora que ela mostra uma arma pra ele, ele fica alucinado pela arma, tá ligado? Isso é bom. Isso é bom e isso explica muita coisa sobre o Kojima, assim, isso explica coisa pra caralho. Não, ele pega a arma e fica, não, porque assim, aqui dá pra encaixar direitinho e o que é. E a Eva tá lá com a blusa aberta. E, não, eu acho isso bacana porque mostra que ele não realmente liga pro sexo dela, ele não tá lá pelo sexo, ele tá lá pela missão dele. Tá lá pra pegar uma arma nova. Seus cojimeiros, filha da puta, a pergunta não foi essa. Não, mas eu adaptei, cara. Foi um modo de usar a sexualidade, não, Celos, mas pra agora, mostrar que a sexualidade não é o importante. Respondendo a sua pergunta direito, usando o Kojima, é bem interessante mesmo esse close na Sniper Wolf, porque ela faz uma certa conexão com o Snape rápida, assim, porque eu não me lembro do assunto. Não, pausa. Você falou Snape. Snake. O nível de fanfic aqui já trouxe o Snape de Harry Potter pra Star Wars. Seria o puta do fanfic, vamos falar sério, hein? Sniper Wolf. Hedgehog tira a calça dela. Sniper Wolf e Snape. É, porque eu falei Sniper Wolf e Snape. Sniper Wolf. Sniper Wolf. Já foram muitas cervejas. Tá, foda-se. É, não, na verdade é que eu não bebi hoje, esse que é o problema. Mas anyway, ele cria uma conexão entre os dois, cara, que é meio assim, aqueles romancezinho passageiro de vilão e mocinho. Vilã e mocinho, que tem meio 007, mas que é um negócio rápido, assim, que nunca concretiza. E que ele é bem explorado no primeiro jogo, mas aí no do GameCube até fica mais evidente ainda o que ele quis fazer, entendeu? Com os gráficos um pouco melhores. Mas é interessante sim, cara, esse close aí, ele é bem eficaz, assim, em passar outras coisas, assim, pra você. Não, e lembrando que o Snake, ele identifica quem é a Meryl pela bunda dela dentro do também, uniforme. Também, isso é bom. Eu gosto muito da cena do Metal Gear Solid 3, aquela cena zoadíssima, que se você não tirar o localizador, o detector, que aí mostra uma cena tipo cheia de só pela sombra, né, dos dois na caverna, assim, tipo, ela monta nele, faz tipo cowboy, faz yeeha! Umas coisas muito loucas, assim, e tipo, ela só tá tirando a parada da pele dele com a faca. Mas um negócio que eu não entendo, sinceramente, cara, é que, tipo assim, já tá em 2013. E até hoje, cara, eles... Tipo, você vai colocar mamilo no seu jogo vai direto pra M, né? Tipo, por que mamilo feminino faz seu jogo virar M, cara? Tá ligado? Não faz absoluto sentido, cara. Tipo, sabe? Você pode colocar uns bagulho bem pior e você coloca, tipo, mamilo, você coloca a mulher com o peito de fora e vira M o bagulho. Mas no cinema não é assim também? Não, acho que no cinema não, cara. Para, velho. Eu acho que é. É sim. Sério que é? Eu acho que não. Então, Vamos pesquisar melhor isso aí, eu acho que não. A pergunta não foi respondida, gente. O Tueiro falou que é M de mama. M de mama. Assim, lembrando de cabeça, tem o Max Payne 2 que a gente falou. Sim. Que é bem feito. Classudo, assim. É, e eu acho que Silent Hill 2 trata bem o tema. Silent Hill 2. É porque Silent Hill 2 ele não tem a cena, assim. Ele é só o tema. É, mas não tem cena jogo. De sexo. Mas é o melhor tema, com certeza. Não, mas sobre então, a pergunta é justamente isso. Não precisa ter a cena. Precisa mostrar trata nada, sobre sexo. Abordar sexo e eu acho que a mais sublime de todas é a de Pokémon, assim, tipo, não sabemos como esse jogo veio parar aqui. Aliás, é uma coisa que a gente não pode explicar, é muito bonito pra gente. O maior putanheiro de todos os tempos é o Dito, né? Dito? Como será que ele transa? Dito transa? Será que ele entra? Ele se transforma, dele? Não, ele se transforma no bicho que é o equivalente do outro. Ele se transforma no bicho que outro Pokémon gosta, assim. Se tem um Charizard de macho, o Dito vai ali e se transforma num Charizard de fêmea. Uma Charizard de fêmea é bem gostosa, né? Que vai atrair. Exatamente. Tipo, se tem um Bulbasauro fêmea, ele transforma num Bulbasauro bem pintudo. Você fala assim, aí, o meu pau é bem maior que os outros Bulbasauros. É os chicotes que se pola. Eu que fiz os meus chicotes. Farias falou do Silent Hill 2, ele falou do Pyramid Head comendo aqueles manequins lá, estuprando aqueles manequins. E tipo, é um esquema que você só entende o que tá acontecendo ali depois, sabe? O hotel, sim. Porque você, sei lá, por limitação gráfica no geral, parece que ele tá só, sei lá, batendo com eles na mesa. E assim. eu não tenho certeza, eu fechei algumas vezes o Silent Hill 2, eu não tenho certeza, mas se não me engano, você pode simplesmente pular a parte do hotel. Você pode perder aquela parte de assistir a fita. Você pode ficar sem assistir a fita. Sério, eu acho que tem um esquema. Você só precisa entrar no quarto. Você não precisa ligar o videocassete pra você ver o que tá acontecendo. Então você pode ficar sem entender porra nenhuma. Você achar que você está lutando contra monstros mesmo. Ô, louco. É. Isso é bacana. Não, Silent Hill 2 é sensacional. É, porque na verdade o cara tá fugindo da... Sim, da... Da realidade, então você pode exatamente continuar fugindo, né? Então, mas o tema todo do Silent Hill 2 é sexo. Sim. É uma coisa que o próprio pessoal do Silent Hill depois não entendeu, que a enfermeira peituda sem rosto representa o libido do cara. Sim, é sobre James, o Pyramid Head é sobre sim, James. E continuou usando essa porra dessa enfermeira depois, sem ter o James. E o pior mas é que mudou a equipe de produção. Sim, exatamente, esse é o problema. Não, mas o novo não entendeu isso. O 3 não, o 3 é enfermeira. Eu garanto pra você que até o 3 é fielzaço, que o 3 é enfermeira, é bem diferente 3, o foco da enfermeira não é no sexual. Sim, é só uma enfermeira. É só uma enfermeira, assim. É, o foco é mais... sei lá, por doença mesmo, que o pai dela era meio doente, né? Que ficava na casa o tempo inteiro. Sim. Mas, anyway... Eu acho assim, que não teria problema nenhum também ter uma cena de sexo se ela fosse uma cena de sexo, sabe, bem romântica ou bem explicada, assim, que não fosse simplesmente apelativa. Eu acho que seria legal, então, não vejo problema nenhum. Não, eu não vejo problema, mas tem um problema, que é o fato de serem bonecos de polígono se batendo. Sim, é a pior coisa, cara. É. E tem um outro problema que é, sei lá, a escrita mesmo, né? O modo como a maioria dos jogos são escritos é bem juvenil mesmo. Não, imagina, você, e é tudo que você pode colocar em sexo em jogo é basicamente consensual. Porque se os caras colocam em pixel art daquele tamanho lá, que deve ser 32x32 os pixels do Hotline Miami, o cara estuprando a mina, e daí... O pessoal faz uma puta de uma balbúrdia em cima do negócio. Eu acho que tá muito longe ainda de você explorar um tema tipo de a mina realmente ser estuprada e aparecer um negócio semi-gráfico, assim, tá ligado? No jogo. E nem era um estupro de verdade. Silent Hill 2, ele faz isso com a... Esqueci o nome dela, aquela menina lá. Que ela era abusada pelo pai e tal. Só que justamente porque era uma parada bem sutil, assim... Como o próprio Tuba falou, você não precisava realmente saber que o jogo era sobre isso, a galera não caiu tanto em cima. É, o chefão dela, o pai fazia um buraco na cama, né, pra não ver que Sim. era ele, e estuprava ela pelo buraco, né? Sim. E o chefão é uma cama. Muito legal. Ah, bacaníssimo. Ah, porra, bacana. Não, legal a representação. É bacana a metalinguagem, o jeito que o cara escreveu. Ó, que nem eu falo, do jeito que nós estamos hoje em dia, nunca ia ter um negócio que nem aquele filme lá daquela gostosinha velha lá, como que é o nome que apareceu no Matrix 2? Da Marx. Da Marx. Não, como que é o nome daquela? Mônica Bellucci. Mônica Bellucci, como que é o nome do filme? Eu sempre esqueço o nome em português. Eu não sei. Anyway, que é o filme que fica com a câmera focada, a câmera fica fixa e ela fica sendo estuprada por tipo uns 3, 4 minutos com a câmera parada. Ai, o cara falou de irreversível. É irreversível, isso, irreversível. Alguém falou de irreversível? Eu não vi. Tanto o Rafael quanto o Lucas. Ah, tá, o Rafael, Lucas. Tá, desculpa. O nome é reversível. Só viram esse trecho também. Não. Eles pularam o trecho da orgia gay, assim, só viram essa parte. Não, e tem umas coisas piores. Tem até a cena do cara com a cabeça explodindo lá, também é bem intensa. Mas, velho, isso nunca vai acontecer em games. Pelo menos não daqui os... Até eu morrer, eu acho que eu nunca vou ver isso, cara. Pior que realmente não tem nenhum jogo que trate direito o tema sexo ou até relacionamento mesmo. Relacionamento, eu acho que Catherine faz um trabalho bom. É, cara. Catherine. Ó, prostituição no Beyond, vocês falaram que o bagulho não foi tratado correto, que tipo, a mina tem uma oportunidade de ela chupar o pau do cara lá por dinheiro e ela vai falar, ai que nojo. Mas não, se você não tá. Só isso. Você tá controlando, caralho. Não só isso, como o cara pergunta se ela quer. Aí você, como jogador, fala que quer, aí quando vai pro vamos ver, ela bate no cara, eles começam a brigar, ela fica ofendida. Tá, ah, nunca, velho, nunca. Eu acho que, assim, relacionamento no geral, os personas recentes também é uma parada legalzinha. Sim. Assim, é bem infantil, mas é. Não, cara, o 4. Assim. É 4 bem estruturado. O 4 trata homossexualidade como nenhum outro jogo trata. É bem legal, é bem legal. É muito isso, bacana. Isso é verdade, isso é um puto do avanço mesmo. O maluquinho lá, né, é gay, é abertamente gay, não é tipo hinted, assim, que ele é gay, né? Não, tipo, ele tenta esconder, assim, tipo, é um dos pontos do personagem dele, ele não querer assumir isso, mas aos poucos a única crítica que eu tenho é que daí eles meio que tentam apaziguar não, eles meio que tentam, tipo, compensar isso, que tem uma mina que também é meio homem e daí ele se apaixona pela mina. É, tipo, beleza, se você é gay e tem uma sapatão, você vai gostar do sapatão. Não, eles tratam depois como comic relief, assim. Só que não é só ele que é tratado como comic relief. Todos os personagens, sabe? Então eu achei que ficou mais natural ainda. A garçonete do Catherine é uma piada também. Também, é sim. Sim. É, mas acho que a questão do Candy é que não é que ele seja gay, é que ele não... Ele, por ele gostar de coisas que são supostamente afeminadas, ele não... Ele não tem certeza do que... Ele não tem sexual em mulher, sabe? Ele simplesmente, sei lá... Não, eu acho que... Eu entendi como, tipo, ele tem, tipo, medo de ser gay, assim, tipo, puta. Sim. Ele tem medo de se assumir de qualquer forma, mas não é que ele seja gay, ele só gosta de coisas, tipo, ele gosta de costurar, ele gosta de coelhinho fofinho e tal. E aí ele faz uma imagem puta de punk do mal, assim, pra fugir disso, porque ele não quer. A sociedade impõe, né, que isso é, tipo, ah, isso é coisa de mulher, isso é gay. A galera falou dos jogos do Suda agora, e eu acho bacana, tipo, longe de ser classudo, sabe? Mas é um esquema que é bem escrachadão, assim. Tipo, ele não tenta, não é simplesmente idiota ou tonto, ele é só escrachado, ele é só apelativo e tal. Ele não tenta ser sério e falhar, que nem os jogos do David Cage, e não trata, assim, o tema com qual maior das maturidades, assim. Isso em todo jogo, desde o Killer 7 até o Killer is Dead agora, todos tratam desse tema. Só o Flowers and Rain, que é bem ao fundo. Assim. Fantástico. A gente não falou do Atari lá, a gente falou só do X-Men. Revenge. A gente não falou do Cursed Revenge, que é o mais clássico. Qual que é? Nossa, a do índio, né? É o da Índia, é o General Custer estuprando uma índia. Esse é o jogo mais politicamente correto de todos os tempos, sabe? Absolutamente tudo nele. Sério, é impressionante. Tipo, os caras vêm com postal, vêm com GTA, mas o ápice de escrotice em jogo foi lá, assim. É, eu acho que, sei lá, devia fazer um remake HD do Castle Rage. Vocês que manjam aí muito de Metal Gear Solid, e eu, como sou muito noobão, vou fazer a pergunta mais noob de todos os tempos. É confirmado 100% canônico que o Raiden é homossexual? Não, ele é casado. Sim. Não, que significa alguma no coisa. Dois, né? Não, no 2 ele namora, aí no 4 ele larga a esposa, e aí ele casa de novo, e aí depois ele larga ela de novo. Mas o ponto é que... Ele larga ela de novo? Não larga de novo. Não, é verdade, ele fala que, ele Rising, fala que ela tá bem, sim. É, tipo... Não, mas ele fica... Eu achei que quando vocês falaram que ele era casado, eu achei que ele era casado com um cara. Não, é casado com uma mulher. Viu, mas... Não, ele não é... Na moral, né? Vamos falar aí, Renato Russo era casado, né, cara? Não, exatamente. Não, mas, sério, tipo, ele foi feito em partes pra zoar, em partes pra agradar o público feminino de bichonem, assim, que não é o esquema macho alfa, que é o Snake, assim, mas tem uma galera que curte. Ele é metrosexual, né? Sim, mas tipo, ele... exatamente igual o Kojima, na real. Exatamente igual o Cristiano Ronaldo. Também. Igual o Marcos. Todos Cristiano. Eles são casados, sei lá. Na verdade, eu acho assim, o homoerotismo de Metal Gear Solid é, tipo, gritante, assim. Sim. É bem forte, mas... isso aí, eu acho que o Kojima curte, sabe? Tá lá. Eu tava pensando, porque vocês estavam falando de Persona 4, eu tava pensando em personagens homossexuais bem retratados, que não são caricaturas. Cara, eu acho que ninguém mais jogou essa porra, mas The Last Remnant, que foi um RPG aí... Ele foi do Hironobu Sakaguchi? Eu não lembro agora. Não, ele foi do diretor de Final Fantasy XII. Ele foi um RPG feito aí pela Square, o único RPG... JRPG que tem no Steam durante... E eu joguei ele, e ele tem um personagem que... Tipo, tem dois personagens, tem o príncipe e o personagem principal. E eles são tipo, claramente gays, assim. Eles falam... Às vezes você tá andando, tipo, você tá no world map, assim, e tem os efeitos aleatórios de você achar uma arma e você poder dar arma pra alguém. E aí, ah, eu achei essa arma, você me dá? Ah, se for pra você, eu dou, assim. E eles ficam trocando essas mensagenzinhas, assim. O que você me dá em troca? Não, eles ficam trocando essas mensagenzinhas. Ai, e não... Gente. Não falam... Delícia, nunca falam fulano é gay. Mas aí tem uma sidequest no fim do jogo, tipo, endgame, que é uma sidequest do protagonista fazer um negócio pra esse príncipe. E aí no final ele fala, ah, eu tenho uma coisa pra te falar. E você promete que você não vai ficar surpreso nem nada do tipo. E aí ele começa a chorar, assim, e a cena simplesmente corta. Você não sabe o que eles falaram. E aí você vai pro fim do jogo, velho. O Rafael então, Sainz falou que o Vlad... O Vlad de não. Metal Gear é gay. É o Vamp. Ele é o Vamp, gay. Ele é bissexual. É. O Vamp e o pai da... Da Fortune. Sim, eles eram um casal, aí ela ficou, entrou naquele esquema do de estar tão puta assim, de entrar no mar de tristeza, que porque o pai dela morreu e o pai dela era amante do Vamp, cara. Tanto que o nome Vamp não vem do fato dele ser um vampiro, vem do fato dele ser bissexual. Que ou, é, da novela da Globo, né? É o Nela Forraça. E o Tueiro então... perguntou se o vilão do 3 é gay. Não é gay. Ele é bi também, ele come tanto o Rykov quanto a Eva. É. Então, ele é só um sadomasoquista loucaço. Ó, duas pessoas. Calma, porra. Duas pessoas lembraram no Twitter aqui que Johnny Home fala muito bem de relacionamentos. E de homossexualismo, inclusive. Sim. E o Tio Demon também fala de relacionamentos. Caralho, muito... Nossa, que Tio Demon total. Só que falar de Tio Demon em um podcast sobre putaria e sacanagem é uma coisa que vai contra os meus princípios. Eu não conseguiria. Então, o Rod tinha pedido pra falar de Rings of Power, que é um jogo da Naughty Dog pra Mega Drive. Rings. É o único jogo. Rings. Não, RPG é o único jogo que realmente tem um nude code, que você digita um código e aparece uma mulher pelada. Olha só. Oh, antes da Naughty Dog fazer Crash, fazer um Sharp. Quando ela era Naughty Dog de verdade. Fantástico. Na relacionamento, assim, tem Braid, tem Catherine, tem esses no geral, assim, que tratam muito bem. Mas sexo mesmo são exemplos bem de lixo. São mais cenas do que jogos, de fato. Sim. Olha, hoje deu bastante putaria, cara. Eu usei várias vezes esse sonzinho. Ai, que delícia aqui. Aliás, eu só lembrei de usar ele. Então, deve ter repetido muitas vezes. Eu gostei. Eu gosto desse gordinho. Esse gordinho é bem... bem atua muito bem, esse gordinho. Faltou alguma coisa, não faltou, não? Sei lá, já é quase 11, acho que já... Já deu. Faltou falar de Larry. Vai, fecha aí. Que é o mais importante, mas... Qual que é? Larry. Que foi um jogo que começou a ser fantástico, o 2 é legalzinho, o 3 é mais ou menos, o 4 é legal, o 5... Não existe o 4. Hã? Existe? Não tem o 4, vai do 3 pro 5. Ah, tá. Não, mas eu entendi. É o do barco que eu tava querendo falar. O barco é o 7. É o 7. É o último que saiu. O último que saiu de verdade. Depois vieram uns jogos nada a ver aí. Que são... Não, peraí. Do barco? Qual que vem antes do barco, então? É o do spa. É o 6. Nossa, aquele do barco é o 7, cara. Sim, ali até o 3 tinha uma historinha. Ainda era uma coisa legal. É, então, mas o do barco eu acho que foi o melhor dos piores, assim, tá ligado? Aí o 7 é só putaria, assim. Cara, o único contato legal. Com essa bosta foi aquele de PlayStation 2, algum vídeo. Não, esse não. Não, não tem nada a ver. Ignorem esses. Aí esses são remakes, são jogos novos feitos, tem nada a ver. O criador original não tem nada a ver com o jogo. E eles mataram a franquia nessa época aí já. Porque, como eu tô falando, os velhos ainda tinham alguma história e era um adventure, você tinha que pensar, você tinha que resolver puzzle e tal. Os novos são um monte de minigame escroto e você vai lá e come a mulher e acabou. Eu realmente achei uma bosta. É muito ruim, muito ruim. E legal, ó, eu acho que Sweet Lair não era M, era? Bem, era, devia ser, sim. Será? Porque tinha uns mamilo pixelado, uns pintos. Então tinha, mas era tipo, você tinha que fazer os bagulho diferente do que era pra fazer pra ver, né? Tipo, em todos os jogos, se você seguir o jogo como você deve fazer pra fechar, você não vê nada, cara. Você tem que fazer uns bagulho meio não, underground pra você ver. Tem uns easter eggs, os mais explícitos são easter eggs. Eu lembro que do 7 era. Agora eu joguei o 6 e o 7, e o remake do 1 agora. O remake do 1 não joguei ainda. Ele não entrou num Kickstarter aí esses dias? Kickstarter. Não sei se ele... Ele conseguiu? Nem sei. Consegui, não. Foi ano passado. Saiu já o jogo. Ah, sim. Seven Sins, o Panau falou. A gente falou. O que é esse Seven Sins? Ah, Seven Sins... Não é aquele cara tipo um programa de auditório? Eu lembro que eu via na barraquinha de PS2 pra vender, assim. Não sei qual que foi essa. Pirateiro. Na época eu ainda era, cara. Infelizmente, vergonha. Eu lembro que eu comprei o jogo das Spice Girls achando que ia valer alguma coisa, mas. Juro por Deus, era muito ruim, cara. Era muito ruim. Cara, eu tenho uma vaga lembrança de saber da existência de um jogo das Spice Girls, mas agora eu não lembro do que era. Não, era bem ruim, era tipo de. Sabe? Tipo joguinho da Barbie mesmo. Eu achei que fosse um jogo que desse pra você ver as Spice Girls, pelo menos. Gostava delas na época. Foi engraçado, agora quando o Guerra voltou a falar, ele tava falando de dentro de um furacão, assim. Quê? Não saquei. Galera, 11 horas, então, alguém quer falar mais alguma coisa aí? Acho que não. Cara, eu tinha conclusão. Ah, não. A gente chegou em alguma conclusão, né? Não, a gente só enumerou as putarias e. Tipo, nossa, como era bom. Não, a gente falou uma coisa séria até. A gente chegou à conclusão que ninguém sabe fazer direito essa porra ainda. Não, quem sabe, mesmo se é uma parada normal, já recebe bastante destaque justamente por ser a única coisa que tem no meio, assim. Foi que a gente só conseguiu falar de Max Payne, de Catherine, assim. É, e outra coisa também que nunca vão conseguir explorar o bagulho de verdade, porque tem um bando de hipócrita e pau no cu no mundo dos games aí. É. A conclusão que eu chego é que é tudo muito trash até aqui, mas tem momentos que são bons e tem jogos que a gente lembra como bons no geral, e normalmente esses são os que focam no humor, são os que alopram. Sim. São os Larry Switch, os GTAs, essas porras assim, os jogos do Suda mesmo. Mas uma coisa bem escrita que trabalha a sexualidade, ou trabalha o conceito de um jeito decente, só momentos mesmo. Ponto alto da sexualidade nos games é Artificial Girl 3. Que tem um botão que você fala oi. É muito bom esse. Ponto alto será Cida Marx Revelations. Cida Marx Revelations. E fazendo um apelo, continuando o apelo, quem souber o e-mail da Cida Marx, pode mandar e-mail pra ela. A gente quer ela aqui no nosso programa. A gente vai começar com entrevistados aí. A gente quer a Cida Marx na estreia dos entrevistados aqui. A gente vai bater um papo com ela. Cara, eu pagava o dinheiro pra ver a Cida Marx falando de videogame. E eu lembro que teve a Cida Marx no Ação Games ou numa Super Game Power e ela falava que ela adorava Tetris. Só isso. Mas é muito. Então. A gente não vai ter e-mail. A gente até tem um e-mail. Mas a gente vai deixar a semana que vem porque o assunto tava legal. Então mandem e-mails. O e-mail. Não, é que falando assim parece que o e-mail não era legal, mas. Não, mas e-mail, legal que e-mail a gente recebeu um e-mail muito foda. Acho que foi o único da semana. Aí pra dar a devida atenção, fica pra semana que vem. É, fala o e-mail aí, repete com vigor o e-mail. live@gamesfoda.net. Vamos fazer uma vinheta, vigor, né? Vamos fazer uma vinheta sobre o e-mail depois, Tuba. É uma boa, né? Não, cada pessoa... Panaui perguntou que se a gente não leu semana passada, a gente leu semana passada sim. Semana leu. Passada lemos sim, lemos. Ela já tava dormindo. Ah, mas isso aí. Cansei de fazer esse programa. Já passou da hora já. E vocês amanhã cansaram? Tem que trabalhar. O meme do Rinks grosseiro. Não, agora é sério, final de semana então, lembrem-se, sexta-feira, 9 ou 10 horas da noite, 9 e meia, 10 horas da noite, vamos começar a transmissão do Mario, de 4, aqui no meu canal. Só que é no meu canal, não sei se vai ser no meu, no GameSpot, acho que vai ser no meu. Qualquer pode coisa ser aqui mesmo, tanto faz. Acho que é melhor no GameSpot, cara. Tanto faz. Ah, não, mas vocês vão roubar o pouco viewer que eu tenho, vai tomar no seus cu, né? Faz no meu e depois vocês pegam e botam no site. Mas é isso aí, galera. vamos chamar aí pros seus amigos. É o Mario 3D World. Mario 3D World, de 4 pessoas, com Celo, Xana, Arthur e coisa. O que você falou aí? Você ia falar, Arthur? Não, já deu, chega, acabou. Porra, velho. Quer ver, ó, se eu mutar você aqui, eu falo quanto que eu quiser. Não, não vou fazer isso. Dá boa noite aí, galera, vai. Boa noite. Um abraço, galera, valeu. Falou, pessoal. Forte abraço. Falou, gente. Fiquem aí com a musiquinha e uma boa noite pra vocês.